André Feliz, o mural de Ibi Coara. É mais um e não tem jeito. Soneca, Soneca. Equipe Soneca Paredão. Sinto o dedo nesse volume. Sinto o dedo nesse volume. Abre a mala. Abre a mala. Equipe Cajasson. Equipe Cajasson. Saveiro Tremeterra. Quem manda é o Biruta e eu vou falar pra você. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Bota o bumbum, vai ver, vai. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra... Aumenta o som, marrento paredão. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra... Vai, mãe, vamos pra lá, que delícia. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Vem da cabeça. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Você quer ver? Você duvida? Você duvida? Bota o bumbum, bota o bumbum, vai, vai. Bota o bumbum pra tremer. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Treme, treme, treme, treme. Vai gostosa, vai, vai, vai. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Swing da minha banda 9325. Bia, bia, bia, bia. HMJ Produções. HMJ Produções. Big Contrato. Vamos fazer essa cidade.